lindo também sabe amar. Cabelo crespo, pele macia, vou te fazer mulher até clarear o dia. E seu olhar mexendo aqui comigo, quero fazer parte da tua vida, não simples amigo. E pra você escrevo versos e poesia, e só você me dá paz e alegria. Vou te jogar na cama, te chamar de neném, altas horas da madruga só não vai e vem. Quer um choquito, então toma se lambuza, o som de fundo vai tirando a tua blusa. Vai começar no quarto um belo grenal, bola na rede já é gol sem fazer cara de mal. Entre quatro paredes vale tudo, e no seu corpo de princesa eu me afundo. E tira a roupa, fica a marca do biquíni, o vagabundo fica louco na cena do crime. E dois pra lá e dois pra cá, tu tá cansada, e te acalma, vou pegar um copo d'água. Dá uma descansada que vai seguir a festa, a noite é uma criança, vamos fazer sem pressa. E nos seus lábios eu me faço e te beijo, na curva do seu corpo eu deslizo e me perco. Fica quietinha, quer com mel ou leite moça, quer me fazer feliz, então começa pela boca. Me beija, vira na cama, deitada, diz que me ama. Não sei se é pela grana, mas algo sei que ela chama. A força tá na beleza, nos olhos da feiticeira. Ela tenta, mas não aguenta, se acaba já na primeira. E mostra que tem talento, quando o talento tá tenso. Aí que eu não me aguento, mas ela pede por quem. Essa mina é uma enrascada, não aprendeu isso em casa. Foi em algum lugar de farra. Aí princesa, deixa quieto e relaxa, deixa pra mim, depois me diz o que tu acha. Só na cautela de pagar e sempre, nesse momento eu sou carinhoso, entende? Mas não se apavora porque eu tenho dom. Fecha os olhos, sente o clima perto da minha mão. Vou deslizar no seu corpo, na sua pele, os dois colados, o quarto esquenta até ferve. Vou te pegar de jeito, te jogar na cama, sua voz macia me dizendo que me ama. Seu corpo amolece e eu domino a cena. Te abraço, te beijo, minha linda morena. Rola pro lado, pro outro, a gente soa. Eu sou teu funcionário, tu é minha patroa. Me abraça, aperta forte, me arranha. Eu sou o teu dono, tu é a minha dona. E nesse pique a gente vai levando, momento íntimo, a gente se amando. Pode pedir, pede o que quiser. Eu sou teu homem, você é minha mulher. Me beija, pira na cama, deitada, diz que me ama. Não sei se é pela grana, mas algo sei que ela chama. A força tá na beleza, nos olhos da feiticeira. Ela tenta, mas não aguenta, se acaba já na primeira. E mostra que tem talento, quando o talento tá tenso. Aí que eu não me aguento, mas ela pede por quem. Essa mina é uma enrascada, não aprendeu isso em casa. Foi em algum lugar de farra. Oh,